sou vagabundo, que amor que nada. Eu sou piloto dessa foda. Aqui é DJ Daniel Vídeos, tá online. Essa adrenalina e se querer jogar na pista de carro separado. Aro 22, o artista. Speedway, cê é velocista. Luciano corta neblina. Eu quero é ver contar peixe. Igual eu conto rapariga. E no meio do frevo, onde meu carro chegou. Onde eu queria você e 10 outras que passou. Te falei que custa caro a embalagem mais cheirosa. Nunca vai andar a pé. Porque o bom gosto veste a roda. Cara preta 69, caveirinha. Bate é forte, me diz pra que suspensão. E ela pula, grita e morde. Depois quer velocidade. Já gozou, já fez sua parte. Conta gira é uma arte. Agora eu tô pela cidade. Mas cria situação e vivemos a milhão. Não temos tempo a perder, vivemos por diversão. Dinheiro corre solto atrás de pé de Cinderela. Se eu fosse o cara mesmo, eu comia. Sem dó e sem doce, faz difícil o caô. Eu sou piloto da foda, não sou piloto do amor. Mulher e carro pra mim é a combinação perfeita, tá ligado? Só tem que deixar fluir, ver o que essas belezinhas podem fazer. Eu quatro rodas, meu motel. E abre o teto pra eu olhar os olhos de Deus. O frevo era pesca, onde você virou comida. Você vai entrar no carro e eu vou morder você todinha. Eu vou te levar pro céu. Tem um botão que abre o teto pra eu olhar os olhos de Deus. O frevo era pesca, onde você virou comida. Você vai entrar no carro e vou rasgar sua calcinha. Nós cria movimentação, nós é agito na função. É sem limite no cartão. E a pista é uma combinação. Sons come lata de rodão. Fumaça tem pra todo lado. Aí o bagulho fica bom. Dinheiro compra sexo, cachaça, droga e mina. O carro traz sucesso, bom gosto e pele macia. Deitada sensual, segurando o banco de couro. A vida é uma delícia, então não enche ele de pica. Tem tanta gata que se envolve no bass. Desse sacode, o som da noite é hip hop. E a mami liga, diz que love. É tira a queima do meu corpo, swing. Foda, sinta a liga, sempre é moda. Condição pra bagaceiro. Deixa eu fazer a proposta. Do corpo a sedução, da malícia a perdição. Mas um corpo se perdeu para um coração putão. Quatro rodas, meu motel. Vou te levar pro céu. Tem um botão que abre o teto pra eu olhar os olhos de Deus. O frevo era pesca, onde você virou comida. Você vai entrar no carro e eu vou morder você todinha. Abre o teto pra olhar os olhos de Deus. O frevo era pesca, onde você virou comida. Você vai entrar no carro. Tem quatro rodas, meu motel. Vou te levar pro céu. Tem um botão que abre o teto pra olhar os olhos de Deus. O frevo era pesca, onde você virou comida. Você vai entrar no carro e eu vou morder você todinha. Tem quatro rodas, meu motel. Vou te levar pro céu. Tem um botão que abre o teto pra olhar os olhos de Deus. O frevo era pesca, onde você virou comida. Você vai entrar no carro e eu vou rasgar sua calcinha.